tomar? Porque você saber que uma coisa... Esse conceito de Renascimento foi inventado primeiro para o domínio das artes, por um historiador das artes chamado Giorgio Vasari. Mais tarde, o conceito foi ampliado, transformado numa ferramenta de interpretação histórica por Jacob Burckhardt, no fim do século XIX. Mas, quanto mais avançam os estudos aí, mais a gente vê que ou não houve renascimento nenhum, ou houve um montão. Mas ainda, esses vários processos, longe de ter uma unidade de sentido, muitos deles vão em direções exatamente opostas, tá certo? Sendo realmente impossível você traçar um perfil de conjunto, mesmo que você se atenha só ao domínio da história do pensamento. Mesmo ali você observa tendências bastante antagônicas, quer dizer, linhas de desenvolvimento histórico bastante antagônicas ou então heterogêneas, que não tem nada a ver com a outra. Por exemplo, o fato de se dizer que nesse período a Europa abandona a filosofia escolástica e assume novas direções, nem isso corresponde à verdade, a não ser que nós expulsemos da Europa a Península Ibérica, que justamente no período era a sede um dos estados mais poderosos do mundo, que era a Espanha, né? Então, justamente no período em que havia na França, na Holanda, na Inglaterra, uma ruptura com a filosofia escolástica, na Península Ibérica, a escolástica alcançava algumas das suas melhores realizações, as quais, devido ao fato de que a opinião franco-britânica se tornou dominante nos séculos seguintes, foi colocada durante um tempo entre parênteses, tá certo? E permanece como que à margem do processo da história da filosofia. Note-me que não existe materialmente um fenômeno chamado história da filosofia. A história da filosofia é uma disciplina que as pessoas inventaram, tá certo? E que estuda, vamos dizer, mais ou menos numa clave cronológica, algumas ideias que algumas pessoas tiveram. Não existe um fenômeno material identificável como chamado desenvolvimento histórico da filosofia, né? Isso é uma síntese mental que nós operamos em cima de acontecimentos, às vezes, bastante inconexos e heterogêneos, de modo que existem muitas maneiras de você montar esse desenvolvimento, tá certo? Conforme o ponto que você toma como referência. Geralmente, nós tomamos como referência, vamos dizer, a moda presente, quer dizer, aquilo que parece dominante no momento presente. Mas mesmo isso seria muito difícil, porque durante todo o século XX, por exemplo, houve três centros de referência. Houve um centro de referência marxista-leninista, colocado em todo o mundo soviético, né? Mundo sob domínio soviético, tá certo? Então, aí teria que se contar toda a história da filosofia como se fosse uma antecipação ou preparação do advento do marxismo. Havia, quer dizer, um bloco continental, né, franco-germânico, que é dominado pela fenomenologia, existencialismo, etc. E havia um bloco anglo-saxônico, né, dominado por filosofia analítica e lógica matemática. Então, cada um desses três se acreditava no direito de se considerar o topo da evolução histórica e, portanto, explicar tudo o que se passou antes em função do seu próprio posto de observação. Na etapa seguinte, existe uma dissolução desses blocos, tá certo? E hoje em dia seria muito difícil você caracterizar, vamos dizer, estilos coletivos de filosofia como, sobretudo, na primeira metade do século XX. Você tem filósofos individuais, vamos dizer, sem nenhuma conexão em torno. Tem fenômenos como esse Xavier Zubiri, por exemplo, que é absolutamente inclassificável, não sabemos onde colocá-lo, e cuja obra aparece toda postumamente. Tem o fenômeno do Erich Voegelin, que é provavelmente o filósofo mais importante do período, mas que continua amplamente desconhecido, por exemplo, no mundo francês é praticamente desconhecido. Então, para a segunda metade do século XX e o período que vem até agora, você já não tem mais esses pontos de referência, você não tem mais uma, algo que você possa dizer, uma filosofia dominante, né, que te forneça um ponto de orientação, mesmo fictício, mesmo hipotético e fictício, para você articular o passado histórico. Então, isso naturalmente cria uma certa desorientação, mas, por outro lado, essa desorientação pode ser benéfica porque nos ajuda a ver o caráter provisório, relativo, para não dizer falso, das outras articulações que nós tínhamos antes. Por exemplo, esta mesma divisão de Idade Média e Renascimento, Idade Moderna e pós-modernidade, ela é feita desde um ponto de vista que toma como centro alguns desenvolvimentos específicos da filosofia, que mais dia menos dia podem ser considerados absolutamente irrelevantes. Mas tudo o que nós chamamos hoje de pós-moderno pode ter sido esquecido amanhã ou depois. Não temos um chão firme, ou nem mesmo uma aparência de chão firme no qual possamos nos apoiar para criar uma visão retrospectiva na qual pareçamos estar orientados. Como é que foi criada essa segmentação na Idade Média, moderna? Isto aí vem do próprio início do que nós chamamos de Idade Moderna, quer dizer, quando no período iluminista um certo grupo de intelectuais, né, se define como o cume da evolução humana e começa a medir tudo que veio para trás como se fosse uma preparação ou um obstáculo para chegar até onde eles estavam. Hoje nós temos até uma certa dificuldade de conceber, vamos dizer, a espécie de sentimento triunfalista que a intelectualidade europeia tinha nessa época. Certo? Sentimento inspirado, vamos dizer, por sentimento muito pouco justificado pelas realizações, pelas conquistas intelectuais da época. Na época, na verdade, foi uma época de mediocridade filosófica, assim, chega a ser assombrosa, assustadora. Né? Quando nós vemos que a grande figura do período, né? figura da intelectualidade europeia no período foi Voltaire, tá certo? E Voltaire era pouco mais do que um jornalista, um divulgador, né? Como filósofo muitíssimo deficiente. Então, nós entendemos que, nesse período, houve uma espécie de ampliação do público debatedor, do público pretensamente filosófico. E isso dava a impressão, né, de que a cultura estava se disseminando e de que as pessoas estavam chegando. Dá a impressão de um progresso, em suma. Tá certo? Mas era apenas uma ampliação quantitativa. Tá certo? E, justamente, o maior filósofo do período, que a nós hoje interessa mais, que é Leibniz, ele permanece à margem do seu século. Outro, o figura mais interessante do século XVIII é Leibniz e Giambattista Vico, para nós hoje. Leibniz foi totalmente incompreendido, caricaturado até por Voltaire na figura do Dr. Pangloss. E Giambattista Vico não foi nem isso, ninguém nem ouviu falar do sujeito. Então, tudo aquilo do qual a intelectualidade se orgulhava na época, a nós hoje parece totalmente irrelevante. Tá certo? Mas, na época, eles tinham realmente a impressão de ter rompido com milênios de obscurantismo e finalmente chegado à descoberta da verdade. Tá certo? Não que se considerasse pessoalmente merecedores dessa qualificação, mas pelo menos a partir de Newton, né? O sistema do mundo de Isaac Newton pareceu na época uma coisa tão assombrosa e tão revolucionária que era como se, de fato, né, milênios de ignorância tivessem de repente sido rompidos por um raio de luz. Existe um poema de William Blake que diz assim que Deus disse, faça-se Newton, e tudo virou luz. Então, é um entusiasmo, uma idolatria absolutamente fantástica. Quando você vê que três séculos depois o sistema de Newton alcança o seu limite, né, e é substituído por um florescimento extraordinário de doutrinas contraditórias dentro da física, de modo que hoje você já não pode mais ter certeza de nada. Então nós entendemos que esse sentimento de vitória que se infundiu na intelectualidade europeia na época era um fenômeno ideológico, tá certo? Era uma autoimagem, né? Não era uma descrição de uma realidade, mas a expressão do sentimento de um certo grupo de pessoas enormemente vasto. Tá certo? Isso justificaria considerar o que veio antes como ruim e botar tudo num único saco, não? Aquilo era o passado e agora Certo. Certamente. A primeira coisa que acontece... Bom, veja, esse negócio de quando você descobre alguma coisa nova, já tem vez dela se acrescentar ao acervo dos seus conhecimentos. Ela o encobre, tá certo? De modo que você dá um passo para frente e dá 10 para trás, isso é muito comum. Mas o que eu queria comentar é o detalhe da divisão tripartite, porque o Wegener comenta que isso é uma característica gnóstica típica. Né? Sem sombra de dúvida. Quer dizer, a ideia de ver o conjunto da história humana, mas até o conjunto da história cósmica, como uma evolução em três etapas, né, isso já vinha de longe. O negócio do Joaquim de Flora, o reino do pai, depois do filho, a era do pai, depois a era do filho, depois a era do Espírito Santíssimo, uma infinidade de doutrinas tripartites. Isso aí entrou profundamente no subconsciente europeu. Né? Tem o negócio do mestre Eckhart, né? Ela também existe, há uma etapa inicial em que Deus está centrado em si mesmo e manifestado, depois a etapa da processão, onde ele se manifesta, e depois uma etapa do retorno na Deus. Depois você tem, vai aparecer a lei dos três estados de Comte, etc, etc. Mas não precisa ser necessariamente tripartite. É a simples ideia de que o conjunto da história humana, tá certo, possa ter uma figura, já é uma ideia realmente muito esquisita, porque como é que você vai estabelecer uma linha única de desenvolvimento, tá certo, entre culturas e sociedades que não tiveram a menor conexão entre si, não tiveram nenhum contato? Só se foi, então, se existe uma figura única, ela foi criada por mágica, tá certo? Mas eu acho que é mais um efeito desse, como você olha as nuvens e você vê um cavalo, um dragão, entendeu? Quer dizer, é uma aparência. Né? Quer dizer, olhando de uma certa maneira, de uma certa distância, parece que houve três etapas ou quatro etapas, né? E parece que a coisa forma uma evolução única. Né? Não é necessário dizer também que as tentativas de elucidar cientificamente esse problema são muito recentes, na verdade. Né? Quando você vê que a primeira teoria unificada da história para o século XVIII, com Gian Battista Vico, e mesmo assim ainda demora muito tempo para entrar em discussão, você vê que a humanidade simplesmente não tem prática desse negócio. Então, quando não tem prática, você ainda não tem um senso crítico, aprimorado, de quais são os conceitos adequados para discutir aquilo, quais são os métodos possíveis, qual é o alcance possível do estudo que você está fazendo. Ué, como é que começa a investigação do que quer que seja? Começa com um discurso poético. Ele começa com você conceber uma forma imaginária, né, que te parece unificar uma multidão de fenômenos. Ou seja, você cria um mito. Não que o mito seja, vamos dizer, uma coisa maligna. Ele é o começo da investigação. Ele é a possibilidade da investigação depende disso aí. Depende de que haja uma articulação imaginativa do conjunto dos dados. Dentro dessa articulação, supondo que ela tenha sido bem feita, que pode sair depois as perguntas apropriadas e as hipóteses, os métodos de investigação, etc, etc. Mas podemos dizer que a ideia de essa cronologia de idade antiga, né, média e moderna, é uma síntese imaginativa. É como você transformar a história do pensamento num drama. Né? Tem o primeiro ato, segundo ato, terceiro ato. E que deve chegar a uma resolução depois. Mas, quer dizer, tudo que a gente tenta imaginar, compreender, a gente tem que dar uma forma qualquer. Não é isso? Esta forma pode ser totalmente imaginária no começo, contanto que a forma imaginária não seja tão fechada que ela não permita, vamos dizer, uma análise interna daquilo, né? Se permite, bom, então ela vale como, como começo da investigação. Mas acontece o seguinte, acontece que essas, neste mesmo período que nós estamos falando, que vem logo, começa mais ou menos com Maquiavel, o número de autointerpretações do que está acontecendo é muito grande. Esse negócio de espírito da época, ninguém tinha pensado em espírito da época antes. Nós é que queremos definir mais ou menos o espírito das épocas, porque nós nos acostumamos que as épocas têm que ter o seu espírito definido por elas mesmas. Tá vendo? Mas se você dissesse isso para Santo Tomás de Aquino, Dan Scott, eles nem saberiam do que você está falando. Quer dizer, não havia, até uma certa época da história, não havia esta preocupação de as pessoas dizerem, mas espera aí, em que etapa histórica propriamente nós estamos vivendo? A consciência de espírito de época, ela também é uma criação de uma certa época, mas com todos os limites dessa época. Na verdade, nós não sabemos se existe isso. Quando você nota, por exemplo, uma grande mudança na esfera intelectual, como, por exemplo, com o advento da teoria mecanicista de Newton, né? Se você perguntar assim, quantas pessoas são afetadas por isso? É um número absolutamente insignificante. Os outros continuam vivendo mais ou menos, né, como se vivia nos séculos anteriores. E há lugares onde até hoje você está, na espécie de economia medieval, numa cultura medieval. É possível. Essas épocas coexistem, na verdade. Então, muitas dessas imagens de espírito de época são apenas projeções com que certos grupos humanos tentam se autodefinir para sentir que estão orientados. Quer dizer, um esforço de auto-identificação. Né? Assim como nós, na nossa vida, né? Por exemplo, eu lembro que Ortega y Gasset dizia, várias vezes na vida tive a impressão de que eu tinha me tornado adulto. Isso, várias vezes. Então... Mas no fim é sempre achar que o mundo gira em torno da própria pessoa, né? Bom, de certo modo ele gira mesmo. Quer dizer, você vai ter que começar a representar, delinear as coisas a partir da sua própria situação. É certo? O problema é você poder articular isso com as visões que outras pessoas, outras épocas, outras culturas também têm. Mas não convém esquecer que toda essa especulação ainda é nova na mente humana. Quando, num certo período, por exemplo, um certo grupo de intelectuais acredita que rompeu com o universo medieval e está inaugurando uma coisa nova, está certo? Isso muito bem poderia ter sido apenas um fenômeno grupal que se esgotasse ali mesmo e que fosse apenas uma patologia de um certo grupo de pessoas e que isso fosse esquecido. Como a coisa depois se propaga nos séculos seguintes, não imediatamente, mas nos séculos seguintes, então, de certo modo, as gerações subsequentes elas endossam esta autoimagem que esse grupo teve. É isso? Mas nós ainda não temos certeza de se as coisas foram realmente assim. O que é seguro que acontece, na verdade, tudo que acontece nesse período vinha sendo preparado, mas desde muito, muito, muito antes. Por exemplo, se você pegar aquele florescimento da tecnologia que você observa nesta época, praticamente ali não existe nenhuma tecnologia nova, mas tudo aquilo já vinha sendo preparado, até, sobretudo os mosteiros beneditinos, que eram loucos por esse negócio de mecânica e relógios, etc, etc. Mas, então, é difícil você dizer que alguma inovação tecnológica que seja realmente uma inovação. O que existe é mais uma utilização de certas possibilidades tecnológicas que antes as pessoas investigavam por curiosidade e que a partir daí passam a ter uma aplicação ou econômica ou militar maior. Do ponto de vista intelectual, é muito difícil você dizer que houve realmente uma ruptura com a Idade Média, Porque o que houve foi uma mudança de assunto. Mas, e, sobretudo, o que é caro. Tem uma coisa que é cara. Se você quer caracterizar mesmo o período, foi o que aconteceu mesmo, independentemente do que as pessoas achavam que estava acontecendo, independentemente das altas interpretações, se você quer marcar uma diferença objetiva, identificável, você tem a formação da nova intelectualidade não universitária, que é uma diferença sociológica objetiva. Até um certo momento, a maior parte dos filósofos eram profissionais que discutiam com outros profissionais dentro de um âmbito universitário ao qual todos pertenciam, numa língua internacional que era de uso comum, etc., etc. De repente, começa a aparecer outros filósofos, entre aspas, eu não sei se pertencem ao mesmo gênero, tá certo? Mas são homens de ciência e são formadores de opinião, por assim dizer, que aparecem dentro da classe aristocrática ou sob a proteção da classe aristocrática sem pertencer à profissão universitária. Isso é característico mesmo. Então, essa diferença que é sociológica seria uma estupidez dizer que ela é que é a base que causa as outras mudanças. Não, de fato, não é assim. Mas como é uma diferença efetiva e nítida, ela pode nos servir de ponto de orientação. Você pode marcar uma época, a época do intelectual acadêmico e a época do intelectual palaciano, tá certo? Ou aristocrático. Isso aí também não é de espantar que seja assim, porque no mesmo período estavam se constituindo os Estados Nacionais modernos. Mas, portanto, é natural que a aristocracia de cada local, né, no seu esforço de afirmar uma identidade própria, também subsidiasse intelectuais que lhe falassem numa linguagem que lhe fosse própria. O interesse de fomentar línguas nacionais é bem compreensível nesse período, né? Tanto que onde a formação da nação foi mais tardia, como na Alemanha, por exemplo, o uso da língua nacional para fins de filosofia também é tardio. Quer dizer, Leibniz escrevia em latim e francês, não em alemão. Não é isso? Então, é verdade que Jacob Böhme escrevia em alemão, mas Jacob Böhme era um tipo popular, né? Ele não era nem uma coisa nem outra, ele não era nem um universitário e nem um intelectual palaciano. Ele era um tipo absolutamente extravagante, um sapateiro, que de repente recebe lá uma revelação e começa a escrever livros de teologia mística, etc., etc. Num alemão bastante, por um lado, muito rico, tá certo? Mas, por outro lado, precário, porque falha a gramática, etc., etc. Então, tirando o caso de Jacob Böhme, você pode dizer que o alemão se torna uma língua filosófica muito tardiamente. Quase fim do século XVIII. Você vê, houve duas figuras importantes na filosofia alemã nesse período. Uma é Leibniz, pelas inovações, pelas descobertas, etc. E outra é Christian Wolff, que era, vamos dizer, o professor da nação alemã. E Wolff escrevia em latim. Né? Quer dizer, Wolff foi a grande influência formadora em toda a geração de filósofos que depois fizeram o idealismo, o romantismo, né? Fichte, Schelling, Hegel, todos eles estudaram nos manuais de Christian Wolff. Esses manuais eram latinos. Professor, o que se pode afirmar que esses Voltaire, esses outros pensadores, né, eles seriam assim, hoje em dia a gente poderia vê-los como insignificantes, né? Você falou assim que o Leibniz... Não é que hoje em dia nós poderíamos ver qualquer sujeito treinado, um treino filosófico, na época já perceberia isso imediatamente. É. Quer dizer que a desproporção entre as pretensões daquela geração e as suas descobertas, né, e a consistência da sua filosofia é tão grande que dá na vista, tá certo? Mas dá na vista a gente hoje como daria na vista de algum observador qualificado na época, como o próprio Leibniz, por exemplo, né? Na verdade, com a dissolução da intelectualidade acadêmica em alguns lugares, na Espanha e em Portugal não aconteceu isso, o processo foi um pouco diferente, que acontece é que você perde os critérios de investigação e de prova. Você não sabe mais qual é o fundamento. Quer dizer, um sujeito que dentro da Universidade Medieval quisesse apresentar uma ideia nova, ele sabia como é que ele tinha que apresentar aquilo, ou o que, que ele tinha que dizer para que as pessoas acreditassem naquele negócio, para que aquilo se tornasse aceito. Quer dizer, tinha um certo conjunto de critérios da verdade que eram de domínio público. De repente, você não tem mais isso. O próprio esforço de Descartes, de buscar desesperadamente um novo fundamento absoluto e apodíctico da verdade, um fundamento inabalável, tá certo? Que não possa ser posto em dúvida, né? Reflete a incerteza geral, que não era certamente só a incerteza dele. Pessoal das universidades. Quer dizer, a mesma ideia de um fundamento apodíctico, por exemplo, se você dissesse isso para um filósofo medieval, né, ele iria achar isso uma pretensão excessiva. Medir a ciência, o conhecimento humano tem apenas um fundamento relativo, não existe uma coisa tão inabalável quanto você está buscando. Né? Você tem Santo Tomás de Aquino para dizer que não é próprio do sábio buscar mais conhecimento do que o objeto admite. Quer dizer, se, por outro lado, se você compreende que desde a antiguidade, desde Aristóteles, todo mundo estava consciente de que, por exemplo, o mundo da natureza é o mundo das transformações, é o mundo das coisas que estão continuamente mudando, e que Aristóteles tinha advertido contra o uso do método matemático nas ciências físicas justamente porque nada na natureza é exato, basta isso para você ver como os filósofos medievais seriam muito mais modestos quanto às pretensões de um conhecimento apodíctico. Né? Bom, admitiria que existem conhecimentos que são muito importantes, tá certo? Mas que não são passíveis de uma prova apodíctica, apenas uma prova relativa. Tá certo? E tem outros conhecimentos que são passíveis de prova apodíctica, precisamente porque não tem nenhuma importância. Então, por exemplo, as verdades matemáticas, né, você pode dar uma prova apodíctica de muitas delas. Tá certo? Só o que é, vamos dizer, a matemática? Bom, a matemática, segundo a visão antiga e medieval, é o estudo de um tipo especial de seres, tá certo? Que tem a característica de, vamos dizer, de ter uma consistência permanente precisamente porque eles não existem nem no tempo nem no espaço. E pior que os caras tinham razão de pensar assim, né? Então, ali você obtinha certeza apodíctica, mas se referia a seres que só existiam sob certo aspecto. Não se podia dizer que eram realmente existentes. No século XX, se dirá que os entes matemáticos não são nem reais nem irreais, são ideais ou formais. Quer dizer, eles têm uma consistência, eles não são a pura invenção da mente humana, e você sabe isso por quê? Porque eles não se comportam do jeito que você quer. Você faz a conta, ela dá o resultado que ela quer, não o que você quer. Você traça a figura geométrica e ela tem as propriedades que ela tem e não as que você quer. Então, eles têm uma consistência objetiva. Tá certo? Mas essa consistência é puramente formal. Você está falando de relações possíveis. Então, aí você obtém uma certeza apodíctica, absolutamente inabalável. No resto, você tem que se contentar, né, com conhecimentos razoáveis. Tá certo? De repente, aparece um Descartes dizendo: não, nós temos que encontrar aqui uma espécie de ponto arquimédico. Quer dizer, um conhecimento que seja por si mesmo tão certo e tão inabalável que nada possa destruí-lo. Quer dizer, a simples fato de levantar esta pergunta já era uma novidade, né? Essa pergunta colocada no ambiente medieval pareceria excessiva, ambiciosa demais. Né? Em segundo lugar, o fato de que ele vai encontrar esta, ou acredita encontrar este fundamento apodíctico, não em alguma entidade objetiva, mas dele mesmo. Não é isso? Você pode ver que, de certo modo, o eu pensante, que é o fundamento do mundo de Descartes, ele padece do mesmo defeito das entidades matemáticas. Né? O eu pensante tem absoluta certeza de si no momento que está pensando, só que este momento tem a duração infinitesimal, Né? E este eu pensante só existe quando você pensa nele. Está entendendo? Então, essa certeza de Descartes, no fundo, né, ela é tão pobre quanto a certeza matemática. Né? Então, Descartes, no fundo, ele não tinha saído de dentro dos limites do conhecimento, tal como os admitiam os filósofos medievais. Só que eles não falavam propriamente em limites de conhecimento. Isso não era para eles um limite do conhecimento, mas era a própria natureza do conhecimento. Tá certo? Então, muitos problemas filosóficos que surgem depois são só porque, vamos dizer, as limitações naturais que dão o próprio perfil, a própria definição do conhecimento humano, passam a ser encarados como limites no sentido negativo do termo. Entendeu? É como se um tigre, por exemplo, você considera que um tigre é um bicho limitado, porque ele só tem listas, ele não tem bolinhas como a onça, entendeu? Não existe um bicho que tenha listas e bolinhas, é uma terrível limitação. Entendeu? E também não existe, né, cavalo listado, quando é listado não é cavalo, é zebra, é uma coisa terrível, né? Não existe tartaruga voadora, né? Então, o famoso problema dos limites do conhecimento humano é que as pessoas descobrem esses limites e ficam chocadas e uns, como é que se diz, uns, dependendo da simpatia que você tem, você fica chocado de que existe limite do conhecimento humano e você quer transcendê-los. Ou então, ao contrário, você toma o lado da ignorância e celebra uma espécie de derrota do conhecimento humano. Está vendo? Nós não podemos saber nada, nós somos todos ignorantes. Né? Tudo isso aí começa a partir do momento que René Descartes quer encontrar um fundamento apodíctico. Não é isso? Ora, os antigos também conheciam alguns fundamentos apodícticos, de ordem puramente metafísica. Conheciam, por exemplo, o princípio de identidade. Mas o princípio de identidade, no fim das contas, sob certo aspecto, é tão pobre quanto qualquer verdade matemática. Porque você saber que uma coisa é ela mesma, necessariamente, né, não quer dizer que você saiba o que ela é, pô. Né? Você pega lá, sei lá, o dragão verde com bolinhas cor-de-rosa. Sem sombra de dúvida, ele é o dragão verde com bolinhas cor-de-rosa. Mas agora não me pergunte o que é o dragão verde com bolinhas cor-de-rosa. Entendeu? Então, quer dizer que os princípios primeiros do conhecimento, que eram os princípios da ontologia, eles não eram um conhecimento no sentido substantivo do termo. Era um conhecimento apenas da armadura das possibilidades e impossibilidades dentro do qual, né, se procedia à busca do verdadeiro conhecimento humano substantivo, o qual, por sendo substantivo, por outro lado, era relativo e incerto, embora se orientasse pelo ideal dos primeiros princípios e, portanto, se orientasse pelo ideal do conhecimento apodíctico, sabendo que iria se aproximar dele sem nunca alcançar. Quando Aristóteles diz que sempre que você está investigando um domínio novo do conhecimento, o problema é que você não tem as premissas, você tem só as premissas universais, tipo princípio de identidade, mas as premissas específicas daquele domínio, digamos as leis daquele domínio, você não tem. Então você vai ter que começar por investigá-las. Como é que você vai investigá-las? Você vai investigar por um método dialético, de confrontação de hipóteses. E o método dialético, no fim das contas, vai te dar apenas um conhecimento provável ou razoável. Certo? Então, o conjunto do conhecimento humano, na verdade, está limitado ao dialético. Agora, pensa bem, por que que uma criatura cuja forma de existência é ela mesma, né, temporal, relativa, contingente, etc., etc., precisaria ter um conhecimento absoluto e apodíctico? Seria quase uma incongruência, quer dizer, você pode saber que um conhecimento apodíctico é hipoteticamente possível ou que Deus o tem, tá certo? Mas se você não tem, bom, isso não é um motivo de... Você não tem, mas eu também não tenho, ele também não tem, nunca ninguém teve e nós estamos vivendo há milênios assim e isso não é para você ficar muito assustado, né? Isso faz parte da natureza das coisas, quer dizer, você tem que se contentar com um conhecimento relativo. É uma simples admissão do senso de realidade. Portanto, é uma das bases do conhecimento. Está entendendo? Quer dizer, essa limitação do conhecimento é a natureza do conhecimento humano. Então, não é para você ficar assustado com ela, como também um cavalo não deve ficar assustado quando ele percebe que ele não pode voar. Não é isso? Ou a galinha que olha para trás e diz, pô, eu só boto ovo, não dou leite, todo dia eu faço a força aqui e só sai ovo, porra. Quer dizer, existe essa estranheza, né, que as pessoas têm estranheza e uma espécie de revolta contra a incerteza do conhecimento humano, ela se torna, a partir de René Descartes, está muito exacerbada. Quer dizer, a ambição do conhecimento, ela cresce tanto que ela naturalmente vai chegar em decepções logo em seguida. Então você começa com a busca do conhecimento apodíctico, nessa época do racionalismo filosófico, como Descartes e Spinoza, e passa um século e meio e você chega no total ceticismo com David Hume. Quer dizer, nós não podemos conhecer nada, é tudo absolutamente inalcançável, e até as noções básicas da lógica são todas incertas. Então, mas, note bem, que todo este drama, se apresentado para um filósofo medieval, ele o resolveria em 5 minutos. Ele diria, olha, isso aqui tem uma limitação intrínseca, mas essa limitação não é limitação no sentido negativo, no sentido de uma privação, é limitação no sentido de que esta é a natureza humana. Pô. O ser humano tem um conhecimento humano, então um conhecimento divino. Por que você deveria ter mais? Você pode participar indiretamente do conhecimento divino através do conhecimento dos primeiros princípios, através da fé, e olha lá. Não é isso? Sendo que essas duas formas de participação são deficientes. Esse pessoal das universidades, depois da Idade Média, eles foram perdendo importância social? Em alguns países, sim. Na França, Alemanha, França, Inglaterra foram, tá certo? E a intelectualidade palaciana adquire uma força tremenda, tá certo? Tá. Principalmente porque a aristocracia precisava desses camaradas, não somente por um motivo de prestígio, não era isso, precisava para que eles a orientassem. Quer dizer, os intelectuais da aristocracia eram uma espécie de espelho retrovisor da própria aristocracia. Assim como, vamos dizer, em outras épocas, a intelectualidade acadêmica, tá certo? Tinha servido de referência para, né, as autoridades. Agora que a nova organização política era em entidades nacionais distintas, então as suas respectivas classes dominantes também precisavam ter um espelho retrovisor, alguém que dissesse mais ou menos o que parecia que estava acontecendo. Mas será que vem daí uma certa prepotência, uma certa não, uma absoluta prepotência dos intelectuais modernos, hoje, de pretender que a autoridade sempre espelhe o que eles estão dizendo, as ideias que eles estão propondo, e ficar revoltados quando não dá em nada? Mas isso aí é certo, quer dizer, a prepotência característica dos intelectuais modernos, isso data exatamente daí. Essa prepotência parece que é uma segunda natureza deles, eles não se dão conta dela. Veja, a partir da hora que você tem um empreendimento como o de Spinoza, Spinoza é o sujeito que acredita que descobriu os primeiros princípios e que deles ele pode deduzir todo o conhecimento do universo, sem necessidade do apelo à experiência, portanto, escapando de toda incerteza, tá certo? De toda inexatidão. Quer dizer, mais pretensão do que isso não é possível. Você pega a ética de Spinoza, um sistema inteiro do universo obtido por pura dedução. E o que é, no fim das contas, também o sistema de Newton? Mesmíssima coisa. Quer dizer, eu descobri a chave do universo e o resto se obtém apenas por método dedutivo, por cálculo. O Kant também? Não. Kant é o contrário. Ele vai jogar um balde de água fria nisso aí. Só que vai jogar água demais, tá entendendo? Então também vai. Mas essas pretensões do racionalismo clássico, então naturalmente elas vão encontrar duas barreiras, tá certo? E isso é o que marca sobretudo esse período. A primeira, a barreira do empirismo, tá certo? E a segunda, do ceticismo, que vem logo em seguida. Quer dizer, o empirismo aparece exatamente com John Locke. Então, é, que é, nesse caso, uma espécie de antípoda de Spinoza, o avesso do Spinoza. Spinoza diz que o conhecimento por experiência nada te ensina, porque o que quer que você obtenha da experiência é por mera indução que te leva somente a resultados possíveis, estatísticos, por assim dizer, e não te dão certeza de nada. E que, portanto, o essencial é você conhecer os primeiros princípios e obter tudo por linha de pura dedução, e é por isso que se chama racionalismo, que toda a operação é feita pela razão sem recurso à experiência. Tá certo? Então, esse brutal exagero spinoziano provocará um exagero pelo lado empirista, quando John Locke diz: não, nós não conhecemos nada por pura razão, tudo o que nós sabemos, inclusive os princípios da lógica, tá certo? Vem pela experiência sensível. Quer dizer, nós nascemos com uma folha em branco, tá certo? Na qual a experiência vai gravando, né, as formas dos seres percebidos, até que, por semelhança e diferenças, acabam se agrupando em espécies, e daí nós percebemos as categorias, as conexões lógicas, etc, etc. Quer dizer, é claro que essas duas hipóteses são absurdas. Elas são uma espécie são tentativas de você pegar uma hipótese limitada e levá-la até as últimas consequências, formando, então, dois estilos opostos, né? E, de fato, em qualquer manual de história da filosofia, você verá que esse período do século XVI e XVII é marcado, né, pelo confronto de racionalismo. XVI e XVII, até metade do XVIII, pelo menos, marcado pelo confronto de racionalistas e empiristas. Como nenhum consegue resolver, daí aparece um sujeito chamado Hume, que esculhamba com tudo, tá certo? E já diz que não é possível conhecer praticamente nada. Tá certo? Por Hume nós vamos estudar mais adiante, que é um filósofo importante. Sobretudo que sem Hume você não vai entender Kant. Se não entende Kant, não entende nada do que está acontecendo hoje. Mas o ceticismo de Hume já é uma consequência natural da impossibilidade de você resolver os enigmas criados pelo confronto de racionalismo e empirismo. Mas o simples fato de que essas questões apareçam reflete uma inabilidade filosófica monstruosa. Quer dizer, porque, você veja, um filósofo medieval, pelo menos a partir do século XII, era um sujeito treinado ali no Aristóteles. E Aristóteles ensina você, quando você pega uma questão, você, antes de tudo, você lê tudo que os seus antepassados disseram a respeito. Então, você já tem que levantar as várias hipóteses e tentar olhar a coisa pelo maior número de lados possível. Tá certo? E daí é a partir dessa discussão que já existe historicamente que você vai articular a colocação do problema. Até aí você não está procurando solução, você está simplesmente tentando articular o problema de uma maneira razoável. Então, o que você faz? Você pega as várias opiniões, faz uma listinha, tá certo? E daí você tenta montar uma discussão com essas opiniões que já foram emitidas. Acontece que nem sempre isso é possível, porque nem sempre uma opinião responde à outra. Mas ela simplesmente diz outra coisa. Tá certo? Nem sempre as opiniões enfocam o objeto pelo mesmo lado. Tá certo? Então, à medida que você vai tentando articular as opiniões já existentes, você vê que a discussão que historicamente aconteceu tem várias lacunas. Você preenche essas lacunas com opiniões imaginárias, que você mesmo inventa. Tá compreendendo? E daí você forma um sistema de dúvidas em torno do problema. Uma vez que você formou esse sistema de dúvidas, você pode começar a reduzir aquilo. Tá certo? Dizendo que umas dúvidas são dependentes de outras, podem ser reduzidas a outras, etc, etc. E assim você chega ao equacionamento do problema. Se até aí você ainda está vivo? É isso. Se você sobreviveu a esta operação, o que você pode fazer em seguida? Você pode começar a investigar se essas várias colocações, aparentemente antagônicas ou heterogêneas, não estão baseadas em princípios comuns não declarados ou mal conscientizados. Se elas não têm premissas comuns, tá certo? Que permitiriam resolver pelo menos parte dessas confrontações. Né? E buscando então essas premissas comuns que estão em todo toda a discussão, aí você tem pela primeira vez um corpo de hipóteses, que aí pode ser investigado a partir do que você mesmo sabe do assunto. Quer dizer, que a possibilidade de um sujeito desse desenvolver um edifício tão unilateral quanto o espinosismo ou o empirismo é remotíssima, porque a primeira coisa que o sujeito lembraria seria: ah, eu quero aqui fazer um negócio empirista. Logo apareceriam dizer: mas por que não fazer precisamente o contrário? Está entendendo? Então, desenvolver a filosofia no sentido linear de uma argumentação em favor de certas coisas não ocorreria ao filósofo medieval. Você vê que, se você pegar ali a Suma Teológica de São Tomás de Aquino, ou qualquer outra Suma da época, a Suma de Alexandre de Halles, a Suma contra os Gentios do próprio São Tomás, você verá aquela todinha arquitetada em torno da pluralidade de respostas possíveis a uma questão. Quer dizer, que se você não sabe nem as perguntas, né? Se você não é capaz de dar um tratamento de conjunto às perguntas que foram levantadas, então pouco importa o que você tenha a dizer a respeito. Se na Idade Média um sujeito levantasse esta hipótese: olha, o conhecimento por experiência não é válido, só é válido o conhecimento obtido por puro raciocínio. Está certo? Então, providência número um: estudar todo mundo que argumentou num sentido mais ou menos parecido e todo mundo que argumentou num sentido mais ou menos contrário. Tá certo? Terceira, feita a lista dos argumentos a favor e contra, vê se você não pode inventar mais alguns a favor e contra. De feito tudo isso, reduzir o conjunto pela busca das premissas comuns. Se um diz que sim, outro diz que não, podem estar os dois apelando à mesma premissa como fundamento do seu argumento. Entendeu? Então, quer dizer, partindo de uma mesma premissa, chegaram a conclusões opostas. Então, aí teve algum problema. Tá certo? Então, depois de você ter feito tudo isso, aí é que você ia estudar a materialidade da questão mesmo. Tá compreendendo? Então, era, evidentemente, uma filosofia muito mais cuidadosa, muito mais científica, na verdade. A partir do momento que você não tem a comunidade organizada para isto, então você pode dizer qualquer coisa e essas coisas serão discutidas desde ponto de vista mais ou menos arbitrário, que são aqueles que ocorram às pessoas naquele momento. Quer dizer, que a discussão filosófica fica realmente caótica a partir desse período, e por isso se torna difícil escrever a história dela, entendeu? A história da filosofia medieval é fácil de você escrever. Por quê? Porque há uma certa unidade no desenvolvimento das questões, no desenvolvimento das várias correntes, quando as pessoas vão tomando direções diferentes, você entende por que que tomaram, tá entendendo? Você entende qual foi a dificuldade, qual foi o ponto exato de divergência. Daí para dentro você já não sabe mais. Existe uma pululação caótica ideias e sugestões, tá entendendo? Claro que existe muita discussão, e discussão, vai ser sincera, né? Quando você pega, por exemplo, as meditações metafísicas de Descartes, depois aparece aparece várias pessoas que oferecem objeções àquilo, e ele tenta responder o melhor que pode. Mas você vê claramente que esta discussão não é ordenada. Não é realmente uma discussão científica, na qual se dá a preocupação de levantar todos os aspectos possíveis. É mais uma polêmica no sentido moderno, né? E não é preciso dizer que, a partir daí, este caráter caótico da discussão filosófica vai ficando cada vez mais caótico, mais caótico, mais caótico. Até chega um ponto em que não dá para você comparar o que um sujeito disse aqui com o que o outro disse lá, porque simplesmente não tem nada que ver. Estamos falando de mundos diferentes, as referências são totalmente diversas, a experiência do mundo que cada um tem é irredutível à outra. Então você não sabe mais o que comparar. Se você pegar dois camaradas mais ou menos contemporâneos, como Karl Marx e Kierkegaard, eu digo, bom, faça uma comparação se você puder. Arme uma discussão entre eles. É quase impossível, né? E com o tempo isso aí evolui, vamos dizer, para a formação. Já não são mais apenas individualidades incomunicáveis, mas blocos incomunicáveis. E às vezes são incomunicáveis não somente naquilo que estão dizendo, tá certo? Mas na própria visão que eles têm do campo filosófico inteiro. Quer dizer, o que um sujeito está chamando de filosofia, o que ele está interessado, não tem nada a ver com o que o outro está chamando de filosofia e que, por sua vez, lhe interessa. Né? E eu tenho a impressão de que tudo isso começa com esta exigência do conhecimento apodíctico, de achar o ponto arquimédico. O indivíduo que ele faz isso que você está colocando, de colocar opiniões contrárias, é muito mais difícil, porque assim, a quantidade de... Você não sabe mais o que é o contrário aqui, você está entendendo? Aumentou a quantidade de informação que você tem, então você tem que fazer um trabalho que um indivíduo só, às vezes, muitas vezes, não tem. Não dá mais para fazer, não dá mais para articular as discussões. Então é por isso que, assim, em apenas dois séculos, isso se converte, vamos dizer, na polêmica jornalística do século XVIII. No século XVIII, então, aparece um florescimento de milhares de novas individualidades pensantes, cada uma dando os palpites mais desencontrados e argumentando segundo lhe parece que é uma maneira razoável de colocar as coisas. Pior que esta maneira que lhe parece razoável a cada um, representa para cada um deles a encarnação da razão no sentido universal. Eu sempre falo de argumentar com uma certa lógica. Ele acredita que ele se colocou no plano da razão. E quem veio antes estava colocado no plano da irrazão. Então, quanto mais inconsistente a argumentação, mais o sujeito acredita que ele é a razão universal. Diga. É aí que começam as ideologias. Ou já é antes isso? Bom, parece que sim. Parece que você pode datar um pensamento tipo ideológico do século XVIII, mas não podemos esquecer que o termo ideologia também é uma autodefinição que uma certa corrente, né, dá daquilo que ela está fazendo e do que os outros estão fazendo. Né? O termo ideologia aparece com Napoleão Bonaparte. Né? Napoleão Bonaparte, que tem lá um certo grupo de filósofos, né, liberais, que lhe fazem oposição e que ele denomina pejorativamente les ideologues, né, que são os caras que têm a ciência das ideias. Mas, depois Marx usa a palavra também primeiro no sentido pejorativo e depois no sentido positivo. Mas eu também não sei se o conceito de ideologia, se ele realmente funciona. Existem muitas maneiras de você definir essa tal da ideologia, né? Ela começa como um termo pejorativo e depois ela adquire, ao longo do tempo, pretensões científicas com Karl Marx. E depois, fora de um contexto marxista, vem o pessoal da sociologia do conhecimento, que procura descobrir as bases sociais do conhecimento, da ciência, da cultura, etc., etc., que apela também ao conceito de ideologia, mas que nós também não sabemos se a sociologia do conhecimento é ela própria uma ideologia. Enfim, esse conceito não ajuda em nada, pensando bem, entendeu? Nem a favor nem contra. Eu prefiro usar, vamos dizer, a velha distinção aristotélica entre as opiniões, as autodefinições dos agentes de uma ação, quer dizer, que você está estudando um fenômeno humano, as pessoas que estão agindo, elas falam. A linguagem é a maneira de ação caracteristicamente humana. Ao falar, elas se autodefinem. E você tem, então, as várias autodefinições, das várias individualidades, de vários grupos, tá certo? Que para o cientista, para o observador científico, são a matéria-prima do que você vai estudar. Tá certo? Então, você vai passar de um discurso, vamos dizer, sintético e de autodefinição, percebe? Para um discurso analisado, decomposto. Está entendendo? Quer dizer, o discurso dos agentes, ele, por um lado, ele serve para o indivíduo se autodefinir, serve para ele exercer uma influência sobre os outros, tá certo? E serve mais ou menos para ele se orientar dentro da imagem da realidade que é propícia àquela ação que ele quer fazer. O discurso do cientista não tem esse objetivo. Ele visa descrever o que está efetivamente acontecendo. Tá isso? E a única maneira de fazer isso é decompor analiticamente vários discursos dos agentes, tá certo? E articulá-los de uma maneira que não corresponde exatamente de nenhum deles, mas ao conjunto do que está acontecendo. Aristóteles que inventou isso. Então, isso funciona mais do que ideologia. Você não precisa depreciar o discurso dos agentes, dizendo que eles são meramente ideológicos. Não é isso? Porque, pelo simples fato de ser um discurso de um agente, não é um discurso científico, evidentemente. No sentido que não é um discurso analítico. Você não está tentando analisar a situação e decompô-la, mas está tentando agir sobre a situação. Diga. Por exemplo, o Marx e todos os marxistas, marxistas vão dizer que tudo é ideologia. Mas olha, tudo é doxa, não, a partir daí, tudo é doxa, tudo é doxa, mas você responde o seguinte, responde para lamber sabão, você nem sabe que é lógica, é dialética, você está fazendo uma heurística de muito baixa qualidade, tá, tu é um charlatão, não me amola, tá entendendo? Mas é assim que tem que responder. Mas não tem nenhuma resposta possível para plantar, como diz o irmão, não, a semente fecunda da dúvida. Marx é uma filosofia para retardados mentais, tá entendendo? Só pessoa burra, só pessoa sem inteligência pode entrar naquilo, pô. Entendeu? Sim, mas o dia já entrou, não tem nada que você possa fazer com ele. Marx não é sério, eu estou falando de coisa séria, estou falando de Leibniz, Aristóteles, Marx não é sério. Eu sei. Então, olha, eu acabei de ler hoje, tem um sujeito nos Estados Unidos, acho que é um tcheco que mora nos Estados Unidos, chama Zdravo Planink. Esse sujeito publicou um estudo sobre a tese de doutoramento de Karl Marx, que era sobre Epicuro e Demócrito. Né? E ali você já vê que Karl Marx era novinho, e já era vigarista. Né? Era mesmo. Quando ele não entende o negócio, ele dá uma maquiada em cima, enrola, tá entendendo? E daí você vê as coisas e fala, mas como é que eu fui prestar atenção neste palhaço, tá entendendo? Marx não é sério mesmo. Nada do marxismo é sério, nada. Não é um exagero. Quando nós chegamos lá, nós vamos ver isso com mais detalhe. Quer dizer, a simples hipótese de que que seja possível você traçar a unidade do desenvolvimento da história humana a partir da sua base econômica, a hora que você falou isso, pode parar. Porque, primeiro, desenhar esse conjunto já é impossível. Né? Qualquer que seja a base que você escolha. Tá certo? A pretensão já é absurda. A pretensão é absurda e o instrumento que você está usando é pequeno demais para isso. Claro, porque é muito fácil você perceber que o que quer que tenha sido feito, tá certo? Em qualquer atividade econômica do mundo, foi pensado muito antes de ser feito. Por exemplo, qualquer inovação tecnológica, você quer montar uma firma, a primeira firma parece feita e depois você pensa? É isso que acontece? É? Então, assim, não é possível. Quer dizer, você não entender que economia é simplesmente uma das atividades do espírito humano, não é isso? E que ela não pode ser a base do desenvolvimento do espírito humano, porque eu preciso do espírito humano que precisa criá-la. Está entendendo? Quer dizer, ele fala como se você produzir e tal fosse uma coisa assim natural. O sujeito nasce e já começa ali. Ah, vamos fazer um negócio chamado aqui agricultura. Você imagina a trabalheira que o ser humano teve, para um dia ele... Né? Ele está acostumado a ir lá buscar banana em tal lugar. Fala, não, peraí, vamos plantar a banana aqui, porra. Tá, né? Isso aí deve ter. O senhor precisa ter um QI enorme para pensar um treco desse. E o primeiro que pensou, os outros devem ter batido nele. Você está entendendo? Para de falar bobagem, rapaz, cala a boca. Tá, né? É. Quer dizer, passar da economia extrativista para a agricultura, aquilo foi uma obra de gênio. Você está entendendo? E certamente apareceu como ideia muito antes de poder ser realizado, como tudo que é humano, meu Deus do céu. Né? Você vê esse negócio do avião, né? Os caras chegou uma época e conseguiram fazer, mas desde quando estavam pensando nessa porcaria? Quer dizer, como é que você vai explicar isso aí pela base econômica? É uma estupidez tão grande que assim é. Esquece. Mas depois, como é? Mas depois que é implementado, a sociedade não se organiza em termos dessa base econômica? Por exemplo, esse exemplo que você está dando... A base econômica não consegue ficar parada um único minuto, porque tem gente que pensa outra coisa, pô. Mas, por exemplo... Seja, o próprio progresso tecnológico, você está aqui, organizamos a sociedade assim, assim, assim, está aqui a base econômica, tá certo? Você está montando isso aqui, tem um sujeito que já pensou outra coisa, que vai estuporar com tudo aquilo... A inteligência humana se antecipa a isso, pô. Então, só cabe dar uma evidência. Quer dizer, a base econômica decide a vida de um monte de imbecis. Para as pessoas inteligentes, não. Quer dizer, os cretinos, pode ser que a vida mental dos cretinos dependa da base econômica. Quer dizer, você organiza a vida econômica do cara, olha, você acorda tantas horas, vai lá, bate o ponto, né, mexe lá as engrenagens até tantas horas, daí almoça, volta. E daí toda a vida mental do sujeito é decidida por isso. Pode ser que um cretino aconteça isso. É um negócio de tempos modernos, né? O cara fica lá o dia inteiro fazendo nheque, nheque na engrenagem. Quando ele para, ele não termina a hora do expediente, ele não consegue parar. Isso aí é a base do materialismo histórico. Né? Pode ser que as pessoas de muito baixo QI sejam assim. Mas são essas que fazem a história? Essas padecem a história. Né? Agora, a história real é sempre pensada antes de ser feita, meu Deus do céu. Tudo que existe foi pensado primeiro. Né? E, às vezes, você pensa e não tem os meios ainda para implementar aquilo. Quando você vê que, por exemplo, a teoria inteira da economia de mercado estava pronta no século XVI, quando a economia de mercado mal existia, estava no germe, né? E você vê que aquilo tudo virará realidade no século XIX, tá certo? Toda a teoria foi feita por monges. Quer dizer, não era burguesia, não era nada. Era o cara da filósofo português da escola de Coimbra. Tá certo? 3 séculos depois, você vê aquilo materializado por uma outra classe social num outro lugar. Tá entendendo? Então, como é que você vai explicar esse raio dessa base econômica? Quer dizer que a burguesia do século XIX... necessitando de criar uma ideologia, né, ela transmitiu aquilo retroativamente 3 séculos antes para uma outra classe social em Portugal, tá certo? E os caras expuseram aquilo. Faça-me um favor, isso é de uma estupidez tão grande que não deve ser levado em conta nem como hipótese. A pessoa gasta 10 minutos para raciocinar essa hipótese, quer dizer que está burro. É porque é uma hipótese idiota. Mas o problema é que você não consegue inventar outra alternativa. Como não inventa outra, você fica com esta. Eu digo, mas por que tem que ter alguma? Por que não admitir simplesmente? Olha, a coisa é complexa, nós não temos nenhuma explicação. E não é porque nós não temos nenhuma que vamos pegar a primeira explicação idiota que tu apresentou. Não, professor, não é formal. Nós não sabemos o que determina o curso da história, mas olha, eu te garanto, a base econômica não é. Ponto final. Base econômica depende de tecnologia, não é isso? Base econômica? Depende de tecnologia, né? Depende da disponibilidade tecnológica. E a tecnologia sai da onde? Sai da base econômica também? Então é círculo vicioso, porra. Você entendeu? Quer dizer, olha, toda a estrutura econômica de um país inteiro pode ser mudada de repente por um invento. E esse invento não poderia ser determinado por esta mesma base econômica. É determinado pela inteligência do sujeito que pensou aquilo. Se a base econômica não permite, esse invento também não pode nem ser desenvolvido, pode ficar só na cabeça do sujeito. Não, a base econômica pode não ter os elementos disponíveis, mas ele pode buscá-los de alguma maneira. Além disso, quem disse que é a base econômica que dá isso aí? Eu não sei, já ouvi dizer, por exemplo, que no Império Romano teve um cara lá que inventou o ar-condicionado na época, né, e aquilo ali não foi desenvolvido porque o regime era escravista, né? Putz! Não foi desenvolvido porque não tinha eletricidade. Tinha um calendário das leis de Murphy, né? Das várias leis de Murphy, né? E tem uma das leis de Murphy que diz assim: qualquer coisa que você invente necessita de que algo tenha sido inventado antes. Então aparecia um sujeito na Idade da Pedra, né, vestido com pele de onça e tal, com uma torradeira elétrica na mão procurando a tomada. Eu penso que foi o problema do ar-condicionado. Então, é evidente que o regime escravista por si não poderia impedir que uma coisa dessa. Agora, podia ser, mas é que o invento dele, o contrário podia ser verdade. Quer dizer, você cria um determinado invento que estupora com uma estrutura econômica. Isso é possível. Um cara pode fazer isso. O sujeito que inventou esse protocolo, né, HTM, HTML, né, e possibilitou a internet, a difusão da internet do mundo, esse sujeito mudou toda a economia do mundo, ele sozinho, pô. Ele não precisava ter feito isso. Nada determinava que ele fizesse isso. Agora, depois de feito, você explica retroativamente por mágica. As condições econômicas requeriam que ele fizesse, então ele fez. Eu digo, oh, meu Deus do céu. Primeiro, que as condições econômicas colocam milhões de problemas, só alguns desses problemas têm solução. Né? E quando tem solução é porque alguém encontrou. Mas então, não é porque na base econômica de hoje, por exemplo, ele criando uma coisa nova, inovadora, tecnologicamente, ele vai oferir lucro e vai conseguir vender e... Ele não oferiu lucro. O sujeito não fez isso para oferir lucro. Ele foi um irlandês, um irlandês ultracatólico, tá certo? Que estava, como é que se diz, indignado com a tirania no mundo, né? Tecnocracia, comunismo, etc, etc. Resolveu fazer um negócio para democratizar. Foi por puro idealismo. Esse cara é um santo, a gente devia botar uma estátua para ele. Esqueci o nome do cara. Professor, parece que assim, a teoria marxista, quer dizer, ela explica maravilhosamente bem o passado, mas ela sempre erra no futuro. Agora, veja, esse sempre é o profeta do acontecido. Agora, ela não explica o passado. Ela dá uma impressão de que explica o passado. Quando você vai articulá-la com os fatos do passado, nunca eles coincidem com a explicação marxista. Nunca. Eu não encontro um único caso de acontecimento histórico que se articule com a explicação marxista. Eu nunca encontrei. Até aqueles exemplos que ele mesmo dá, da Revolução Francesa, depois 18 Plumar, Luiz Bonaparte, blá, blá, blá, tudo aquilo é furado. Você começa, por exemplo, a própria divisão das classes sociais. Ah, porque a burguesia, não sei o que, a burguesia fez o capitalismo. A burguesia fez o capitalismo coisíssima nenhuma. Quem fez o capitalismo foi os aristocratas, pô. O primeiro capitalismo que surgiu, o capitalismo imobiliário, que eram os donos da terra que botavam dinheiro para fazer casa, para poder vender, para poder atrair gente para lá. É assim que surge o capitalismo. E os primeiros banqueiros foram os padres. Então, o que a burguesia tem a ver com isso? A burguesia não fez capitalismo nenhum. A burguesia foi criada por um capitalismo inventado por padres e aristocratas. Quando tem a Revolução Francesa, você pega todos os líderes da Revolução Francesa, todos, um por um. Ah, é a revolução da burguesia, do capitalismo, etc. Quantos capitalistas tinha entre eles? Nenhum. Metia um. É. Um, mas é um capitalismo que permaneceu desde o antigo regime até depois, né? Então, como é que eles puderam, né? Mas eles estavam trabalhando para a burguesia. A burguesia tem pago eles, pelo menos. Pelo menos reuniu os caras e passou uma conversa neles. Né? Mas esse encontro nunca houve, nunca houve intercâmbio nenhum. Então eles adivinharam os interesses da burguesia, que não eram os deles, e fizeram a revolução beneficiar a burguesia e eles mesmos ser guilhotinados. É isso que você quer dizer? Isso é uma bobagem sem mais tamanho, tá? É uma explicação puramente mágica. Professor, por exemplo, hoje o senhor na aula está comentando que você tem a formação dos estados nacionais e a aristocracia pega e começa a apoiar os filósofos para que eles deem identidade ao próprio Estado Nacional. Isso não, a gente não pode ver uma visão marxista uma infraestrutura dando consequência na superestrutura? Não, porque isso, primeiro, não é uma infraestrutura econômica, em primeiro lugar, é uma estrutura dinástica e militar, que mais tarde vai tentar criar instrumentos econômicos para poder se viabilizar. Quer dizer que o princípio da ação não é econômico de maneira alguma, né? Não tem absolutamente nada que ver. porque não é uma nova classe que surgiu com um novo interesse econômico diferente, etc. Não é nada disso. Quer dizer, a aglutinação de forças ali não tinha nada a ver com a economia, pô. Lógico, ao contrário, do ponto de vista econômico, muitas vezes foi desvantajoso. Quer dizer, qual é a vantagem de você desmembrar um império, tá certo? E um monte de unidades independentes que terão seus próprios problemas, não terão assistência internacional, etc. É tão contraproducente do ponto de vista econômico, que se fosse depender da economia, isso jamais teria sido feito. Mas acontece que quando começa a ser feito, de repente, aparecem novas possibilidades desses estados ganhar dinheiro. Um deles é as grandes navegações. Esse é um caso em que uma mudança de ordem militar e política, tá certo? Encontra um meio econômico de se sustentar. Quer dizer, aí a economia nitidamente vem depois. E depois tem outra coisa que você pode observar facilmente. Nunca o ideólogo de classe pertence àquela classe. Onde você vê, aqui está o sujeito que formulou a ideologia, quando você vai ver, o cara é da outra classe. Por que é sempre assim, pô? Dificilmente aparece que aqui temos um burguês formulando a ideologia burguesa. O proletário formulando a ideologia proletária. O aristocrata formulando a ideologia aristocrata. Nunca é assim. Por exemplo, desses novos filósofos, havia um pequeno número deles que eram aristocratas de origem, como o próprio René Descartes. Tá certo? Mas muitos não eram, era gente do povo que foi recolhida ali e que acabou servindo a aristocracia porque era o meio de vida que tinha, porra, né? Aí seria o caso de você pensar, mas por que que o sujeito foi lá servir os aristocratas em vez de ele servir sua própria classe? Quer dizer, a história inteira é uma demonstração de que não há conexão entre a posição social do sujeito e a ideologia de classe dele, não há conexão nenhuma. Você escolhe a ideologia que você quiser. E se não quiser ter nenhuma, você pode não ter nenhuma. Toda esta hipótese marxista é uma fantasmagoria mesmo. É uma superposição de imagens, está entendendo? Não tinha nenhum proletário lá no meio. Olha, não tinha burguês na Revolução Burguesa, né? Não tinha capitalista na Revolução Capitalista, não tinha proletário na Revolução Proletária e assim por diante. Não tem camponês na Revolução Camponesa. Eu digo, porra, você não acerta uma? Não, presta atenção que eu estou dizendo. Karl Marx é um palhaço em toda a linha. É assim, é uma coisa que um dia os historiadores terão dificuldade de entender como é que se levou a sério esse sujeito. Assim como a gente lendo, às vezes, certos ideólogos do tempo do Iluminismo, da Revolução Francesa, a gente tem dificuldade de acreditar que alguém possa ter levado isso a sério. No entanto, levaram. Não é uma coisa assim, não é uma teoria respeitável, tá entendendo? A teoria respeitável tem que ter assim, um mínimo de consistência como hipótese, para merecer atenção. Fala, bom, mas a formulação da hipótese já é absurda. Não é que ela é absurda, ela é indizível. Ela não consegue se expressar, não consegue dizer o que ela quer dizer. Então, por que você quer dizer com ideologia de classe? É a ideologia do sujeito que pertence àquela classe? Não, é a ideologia dos interesses objetivos daquela classe, os quais podem ser percebidos por um sujeito de outra classe. Agora, pô. E por que o sujeito de outra classe não percebe os interesses objetivos da sua própria classe e sim da classe vizinha? É primário, é tolo, imbecil, tá entendendo? No período anterior da Idade Moderna, esse hábito também. O Karl Marx é uma espécie de Epicuro. Quando você lê Epicuro, eu só consigo dar risada. É ridículo em toda a linha, né? Mas quando tem uma faixa social de indivíduos que estão completamente perdidos, baratinados, tá entendendo? E que tem dinheiro para jogar fora, eles vão comprar isso aí. No período anterior, aliás, ao longo da Idade Moderna, todo mundo agia dessa maneira, né? O Maquiavel também ficava tentando identificar os verdadeiros interesses de um governante, ele não era. De um governante que não era ele. O Hobbes, mesma coisa. Hobbes, mesmíssima coisa. É sempre o interesse objetivo de uma classe que não é a sua. Então, né, tem que pegar esses conceitos todos e jogá-los fora. Isso não explica nada. Inclusive o conceito de ideologia. Tem um conceito feito para depreciar, vamos dizer, a ideia do outro como se fosse apenas uma tradução do interesse de classe. Está certo? Eu digo, bom, o fato de uma coisa, primeiro, o fato de você estar defendendo o interesse de classe, significa a visão que você tem das coisas é falsa? Claro que não. Não é isso? Quer dizer, você pode, para atender o interesse de classe, fazer uma descrição perfeitamente exata da realidade. Mas Karl Marx diz que nenhuma classe pode fazer isso, só o proletariado pode fazer isso. Porque os outros todos têm consciência alienada, porque eles nunca pegam a mão na massa, né? Eles só ficam no mundo das ideias. E Karl Marx? Se ninguém pode fazer isso porque não pega a mão na massa, Karl Marx, que nunca trabalhou um único dia da sua vida, como é que ele realizou o milagre de transcender esta limitação? Está entendendo? Quer dizer, se você tem uma filosofia que vai explicar a condição humana, em primeiro lugar, a sua primeira obrigação é explicar você mesmo. Se você não entender a sua situação, como é que você vai explicar a minha? Então você, por favor, escreva uma autobiografia dizendo como se deu este milagre de que você, filho de um jurista, quase ministro, etc., etc., captou o interesse objetivo do proletariado e passou para o lado do proletariado. Me conta como é que se deu isso aí. Na verdade, quando Karl Marx escreve as primeiras coisas a respeito da Revolução Socialista, ele nunca tinha visto um proletário na vida. Não conhecia mesmo, nada sabia, nada, nada, nada. Daí ele leu aquele negócio do Engels sobre a situação da classe operária e disse, saquei. Professor, mas isso aí, contra isso, fazendo as julgadas, também se poderia argumentar que os mestres de Coimbra também nunca tinham visto burguês e, no entanto, descreveram o mercado, isso aconteceria. Não, não, não, porque eles estão descrevendo aquilo, em primeiro lugar, a partir de uma experiência existente de muitos séculos, tá certo? E estão discutindo uma questão que já existe há muitos séculos, e estão discutindo a partir da colocação medieval do problema, que é a teoria do preço justo. E eles começam, então, a dizer, bom, se existe um preço justo, tá certo? Qual seria a base de cálculo do preço justo? E tentam todas as bases de cálculo e veem que nenhuma delas dá um preço justo. Conclusão, só Deus sabe o preço justo. Quer dizer, existe o preço justo, mas ele é um mistério. Então, se ele é um mistério, o preço justo é aquele que você está disposto a pagar. Aliás, você está disposto a pagar porque você achou que é justo. E o outro está disposto a vender. E o outro está disposto a vender. Então, pronto, essa é uma economia de mercado. Mas, em termos mais gerais, o Santo Agostinho já tinha matado esse ponto. Ele disse que é absolutamente impossível para o ser humano acertar o ponto médio exato de seja o que for. É, teoricamente já estaria resolvido, tá certo? Mas, quer dizer, eles não estavam teorizando sobre o interesse objetivo de uma classe que eles nunca tinham visto, né? Isso que eles estavam falando. Estavam falando de qualquer pessoa que compra e vende, né? Agora, só acaba de... Agora, não adianta você querer explicar este período por ideologia de classe ou qualquer outro período. Você não vai encontrar. Isso aí não existe, essa correspondência não existe. Agora, acontece o seguinte, que esta sequência, né, Karl Marx, Karl Marx coloca na história, né, comunidade primitiva, depois o escravismo, depois o feudalismo, depois o capitalismo, depois o socialismo, é um drama que você inventa, é um cineminha. Tá certo? E esse cineminha te dá a impressão de que você está orientado no conjunto. Tá certo? E na falta de outros termos que estejam em circulação, você usa esses. Tá certo? E como uma espécie de referência. Tá? Ora, para nós que estamos estudando a coisa, isto aí não é ciência, isso é discurso do agente. Pois é, não é isso? Esse é um dos muitos discursos de um dos muitos agentes, que coincidiu de ele ficar muito poderoso, de ter lá uma entidade com 500 mil funcionários para espalhar isso pelo mundo e a coisa pegou. Mas é apenas um discurso de um agente. Então, para nós, isto não é um princípio explicativo. Isto é um objeto a ser explicado. Está compreendendo? Então, não podemos usar o método marxista, porque o método marxista não é um método científico. O método marxista é um fenômeno histórico. Existe assim, a inocência ou nesciência não é um pecado. Um bebezinho não sabe nada porque não sabe nada. Tem coisas que nós não sabemos porque não precisamos saber. Não sabemos quantos cabelos tem na nossa cabeça, tá certo? Não sabemos quantas estrelas existem, tá certo? Agora, existe a ignorância que é culposa ou até dolosa. Que é a ignorância daqueles assuntos nos quais você pretende opinar. Como o Alaor. Ah, você é Alaor Café. Né? Ah, não existe ciência. Eu digo, tá bom. Quantas ciências você examinou para poder dizer isso? Nenhuma. Então, cala a boca, burro. Não me enche o saco. Entendeu? O Alaor escreve isso num artigo? O quê? O Alaor Café? Não. Não, ele é um exemplo do sujeito que, que está em plena doxa, né? Mas ele sempre se tem uma... Não, ele não cita, ele é que é um exemplo disso aí, ele pessoalmente é um exemplo, tá entendendo? Do sujeito que só tem doxa na cabeça, ele nunca viu uma ciência, não tem ideia do que seja, tá entendendo? Então, ele não tem ideia, por exemplo, como em certos estudos, vamos dizer, certas realidades se impõem a você de tal maneira que você não pode mudá-las de jeito nenhum, e você entende que aquilo é uma realidade objetiva que você topou ali e não vai poder mudar, pô. Ainda que você não queira que seja assim, ainda que você queira ter outra opinião, você não consegue. E isto, vamos dizer, é uma experiência que qualquer homem de ciência tem, porra. Se você não tem essa experiência, então você de fato acha que você, a respeito do que quer que seja, você pode pensar o que você quer. Pode, o que você não pode é fazer o que você quer. O que não pode é viver de acordo com o que você está dizendo. Você entendeu? Por exemplo, você. Quando você vai no dentista. Você quer que o dentista arranque o seu dente de acordo com algum procedimento cientificamente consolidado ou quer que arranque a marteladas? Pega um alicate de mecânico e puxa, isso você quer que ele faça? Não. Tá certo? Então, você diz que tudo é doxa, mas você mesmo não acredita nisso. Hã? Quer dizer, você exige um tratamento cientificamente diferenciado, né? Então, se você mesmo não acredita no que está dizendo, por que, que eu vou discutir o que você está dizendo, porra? Isso é bobagem, é um flato dos vossos, você não está dizendo nada. Quer dizer, você percebe, quer dizer que se tudo é doxa, por que quando você fica doente, você quer um tratamento médico de boa qualidade? O que, que significa boa qualidade? Qual é a diferença, tá certo? Entre, sei lá, o Dr. Zerbini e o Zé Arigó? Se é tudo doxa, você vai nesse ou vai naquele, vai dar na mesma, você vai morrer de qualquer modo. Você está entendendo? Então a pessoa não age de acordo com aquilo, ela não acredita naquilo. Ela está apenas falando para te provocar e para te encher o saco. Então, isso, por que, que você vai entrar numa discussão dessa? Roberto, então, de vez em quando, dizia uma coisa assim, né? Que eu não ouvi algumas vezes. Os caras ficam dizendo que tudo é ideologia, que não existe verdade objetiva. Mas é que na cabeça dele só tem isso. Mas nenhum deles acredita nisso na hora que ele vai acender a luz ou ligar o carro dele. Mas na hora que o sujeito vai fazer a conta do saldo bancário, ele procede cientificamente. Ele procede pela ciência e não pela doxa. Quer dizer, você está dependendo da ciência em milhões de coisas da sua vida. Tá certo? Então você diz, ela não tem um fundamento absoluto, mas nenhuma ciência pretende ter um fundamento absoluto, pretende ter um fundamento razoável. A diferença entre a doxa e a episteme é essa. A doxa não é razoável, a episteme é razoável. Tá certo? Não é um conhecimento divino, apodíctico e indestrutível. Tá certo? Ela apenas não é um conhecimento absurdo. É só isso. Então, se você negar que existe isso, é negar que ele mesmo existe. Então, se você disser, bom, só existe doxa. Eu digo, sim, na sua cabeça só existe doxa. Então, jamais vou poder provar o contrário. Agora, na sua vida, a sua existência real, está entremeada da presença de conhecimento científico. Você está tomando água, essa água não foi filtrada, não foi não sei o quê, não foi um tal de Dr. Hottinger, não sei o quê, que fez esse negócio de filtrar. Por que você não toma qualquer água, porra? Hã? Porque você não é besta, né? Então você diz que tudo é doxa, mas não tropo. Então, não percam tempo com essas pessoas. Agora, qualquer sujeito ignorante que pretende impor sua ignorância é uma pessoa má. Entendeu? Ninguém faz isso por boa intenção. É que a gente não está acostumado, vamos dizer, a olhar as pessoas pela conduta delas, mas pelos sentimentos que nós temos por elas. Porque se eu gosto dele, ele deve ser bom. Mas por que você não pode gostar de porcaria também? Hã? Então, tá? Então você tem afeição pela pessoa, mas não precisa fazer um julgamento positivo de olha, eu gosto da pessoa, quero ajudar, quero ser bom para ela, mas ela não presta absolutamente. E se você sabe disso, então você sabe que você vai ter que dar para ela um tratamento pedagógico. Não é isso? Agora, qual é o tratamento pedagógico para um sujeito que já está discutindo de maneira totalmente desonesta? É levar a sério a discussão dele? Ele não está precisando de discussão, ele está precisando de um bom cala-boca. Quer dizer, você fica quieto, vai estudar um negócio, porque quando volta, quando você voltar, a gente discute. E que nem a Laura Café, vai para casa, rapaz, vai estudar. Isso que eu ia perguntar, esses filósofos que começaram a romper com essa visão medieval, os primeiros, eles agiram de má fé? Porque ele foi um rompimento. O coeficiente de má fé é crescente ao longo do tempo. Tá. Tá certo? Então, não é com a cosmovisão medieval, né? O problema não é a cosmovisão medieval. O problema é a exigência científica medieval. Entendeu? Então, mas existiam pessoas de má fé naquela época também, mas a exigência acabava fazendo com que você identificasse aquilo. A pressão do grupo científico era enorme, pô. Eu tinha um negócio chamado Questiones quod libertalis, quer dizer, a questão sobre o que quer que seja. Quer dizer, o jeito para conseguir um certo. Porque chegava um certo ponto na carreira acadêmica, ele se apresentava à congregação, conjunto de professores e alunos, ele tinha que responder qualquer pergunta sobre o que quer que fosse. E se respondesse mal, estava ferrado. É um negócio terrível, né? E mais ainda, a pessoa, todo mundo louco para destruir sua reputação, para provar que você era um burro. Então a pessoa tomava um pouco de cuidado. Agora, hoje não, se você quer destruir a reputação do sujeito, você não vai destruir no plano intelectual, né? Você vai dizer que ele só negou imposto de renda, ou que ele tem um amante, ou que ele é viado, qualquer coisa assim, pô. Quer dizer. O que ele é de direito? Hã? O que ele é de direito? Tá certo, também vale. Então, agora, se você prova que um sujeito é intelectualmente um charlatão, isso não diminui a fama dele no mais mínimo que seja. Às vezes a pessoa gosta exatamente por causa disso. Então, algo aconteceu nesse ínter, algo se perdeu, seriamente. Agora, o fato é que esse processo não afeta todo mundo. Você continua com um fundo de honorabilidade, de seriedade, né, que continua até hoje. Quer dizer, você tem mais agitação na superfície do mundo das ideias. Quer dizer, na polêmica mais pública. Mas eu vejo em todos esses filósofos desse período elementos de má fé, assim, de varrer as coisas para baixo do tapete, esconder as coisas, porque não combina com o que você está querendo argumentar. Todos eles fazem isso. Até o René Descartes. O René Descartes, pô, o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. A René Descartes aplica-se àquele negócio, aquela observação do Ronald Lang, o antipsiquiatra. Ele diz o seguinte, ele diz, se um filósofo afirma que os homens são máquinas, nós aceitamos isso como uma teoria perfeitamente respeitável. Mas se um indivíduo diz que ele é uma máquina, você o interna. Qual é a diferença? Você diz, olha, eu não sou um ser humano de maneira nenhuma, eu sou apenas uma máquina, né? Sou aqui teleguiado, tenho aqui um transistor, tenho não sei o quê, tenho um circuito integrado, pá, pá, pá, pá, pá. Isso chama-se despersonalização. Não é isso? Então ele não se identifica como pessoa humana, tá certo? Então é muito grave isso. Então você manda o cara se tratar. Agora, quando René Descartes diz que todos os homens são máquinas, Ele está querendo dizer que ele também é máquina? Não. O que ele está querendo dizer é que os homens são máquinas sob certo aspecto. Isso aí que tem alguma analogia com as máquinas. Dito de outro modo, ele está dizendo que eles não são máquinas de maneira alguma. Está entendendo? Então, o sujeito diz isso porque ele não acredita no que ele está dizendo. Então, só tem duas hipóteses. Ou o sujeito não acredita e está com vigarice, ou ele acredita e é louco. E toda a vida intelectual moderna oscila entre esses dois polos. A vigarice e a loucura. Uma fé é sempre consciente, professor. O sujeito sempre sabe que ele está sendo ignorante. Todo, a pergunta é a seguinte: você tem consciência moral sempre? E a consciência moral é um dado de natureza? Você tem a consciência moral assim, fatalmente? Não. Você pode acabar com a sua consciência moral. Depois que você acabou com ela, você não tem mais. Não é isso? E daí você diz, então eu estou inocente porque eu não tenho consciência do que eu estou fazendo. O primeiro passo de todo vigarista é acabar com a própria consciência moral. Pois ele acabou, daí você... Ah, ele não tem mais consciência, então coitadinho. Não, não ter consciência é a primeira culpa. Não, tudo bem, mas é que eu vejo uma quantidade muito grande de pessoas hoje em dia que não tem essa consciência, mas porque se formaram num ambiente que já não existia previamente. Você se acostuma daquela maneira. Ah, você está criado naquele ambiente e você não fica revoltado com esse ambiente? E não tenta ser melhor? Então você é tão ruim quanto ele. Eu vou dar um exemplo. Eu vejo grandes jornais, revistas nacionais, dizendo barbaridades que se contradizem a si mesmo. A própria frase que o contradito está dizendo, né? Eu fico assim, ele é doido ou ele é um vigarista? Claro. Aí eu fico pensando, pô, mas... São todos assim. Necessariamente ele sabe que ele está mentindo? Não, ele não sabe. Ele não sabe por quê? Porque ele não quer saber, ele não faz essa pergunta. Mas ele não se examina. Ele não tem exigência moral. Então ele tem uma consciência moral barata, está entendendo? Que se satisfaz com qualquer coisa, então ele já não presta. Porque ter escrúpulos, fazer perguntas, será que eu estou agindo bem, será que eu estou agindo correto, faz parte, isso é o bem humano. Ninguém nasce santo, todos nós, né, temos pecados, etc, etc. Então, qual é a diferença entre o sujeito que presta e o que não presta? O sujeito que presta faz perguntas. Será que eu devo fazer isso? Será que está certo? E o outro não faz. Se não fez a pergunta, já não presta. Ah, mas ele está inocente, ninguém se preocupa com essas coisas. Lá fala, então são todos vigaristas. Mas tem pessoas que têm informação, já não conseguem mais conceber, esse jornalista, eu acho que assim, não conseguem mais conceber que aquilo possa não estar certo. Não conseguem mais conceber a diferença entre fato e opinião. Não consegue conceber e não tem nenhum impulso de fazer a pergunta. Então eles já estão estragados completamente. Olha, existe um princípio jurídico, é o seguinte: o criminoso não pode alegar a sua própria torpeza como desculpa para o seu ato. Olha, eu estuprei porque sou um estuprador, eu roubei porque eu sou um ladrão e portanto não tenho culpa. É o que você está fazendo com esses caras. Não, não é isso. Então, assim, eu minto porque eu sou mentiroso. Não é isso. Então, assim, esse impulso de fazer as perguntas é um dado natural? Não, não é apenas uma obrigação humana. Professor Aristóteles. Mas ele surge em todos os seres humanos? É apenas uma obrigação humana porque não há outra maneira. Não, todo ser humano vai fazer essas perguntas. Não há outra maneira. Não. Ou isso é construído a partir de um. Não, é porque simplesmente não há outra maneira de você agir bem, a não ser você fazer as perguntas, a não ser que você nasceu santo. Eu não sei, mas eu não estou dizendo que ele agir bem, eu sei que... Então, ou você tem uma assistência direta do Espírito Santo que sempre te diz o que é certo, sem você precisar perguntar nada, né? Ou então você tem que fazer as perguntas. Se você não faz perguntas, é porque a simples hipótese de que haja, vamos dizer, uma ação melhor e pior, nem lhe ocorre. Então você está, como é que se diz, abaixo de animal. Pois é, mas será que algum dia necessariamente te ocorreu que você por uma série de decisões, enfim... Não, ninguém pode dizer que nesta vida nunca foi convidado a agir melhor. Quando uma pessoa fala mal de você, te critica, reclama algo de você, é um convite a que você se examine. Não é isso? Você tem uma namorada, de repente você, sem explicação, dá um pé na bunda dela. Ela vai reclamar com você, não vai? Pô, você fez isso comigo e tal. Você vai parar para pensar, peraí, será que ela tem razão? Ou você não vai nem fazer essa pergunta? Você nem faz, então você é moralmente insensível, você é um sociopata. A sociopatia é isso, você não tem interesse nos sentimentos morais. E quando isso se consolida, seja individualmente, seja coletivamente, então você tem a epidemia de sociopatia. O personagem Winston, do 1984, é um exemplo de alguém que sente o impulso de fazer a pergunta, mesmo não conseguindo, né? Mesmo não conseguindo. Ele sente que tem algo estranho. Você pode ter sido criado num ambiente tão amoral, não é isso? Que você não tem os termos para formular a pergunta. Você não sabe equacionar o problema. Mas você tem um impulso ainda. O desconforto existe. Agora, não tem desconforto nenhum, você está perfeitamente bem assim, então você é exatamente um sociopata. Mas então o estado natural é que, de alguma maneira, você tem um impulso de desconforto pelo menos? Ou, né? Não, eu não sei se isso é um estado natural, no sentido atual da palavra natureza. Nós entendemos, natural é aquilo que nasce com o sujeito, por genética, etc, etc. Eu não sei se é natural, sobrenatural ou extranatural. E nem pretenderia discutir isso agora, tá certo? Eu sei que não existe outra maneira de você agir melhor, a não ser você perguntar se você não está agindo pior. Né? E se é assim, então não podemos tolerar nenhum ser humano que não faça essa pergunta. Porque se eu faço, eu vou me impedir de fazer uma série de coisas com relação a ele, mas ele não vai se impedir de nada com relação a mim. Então ele pode tudo e eu não posso nada. Você está entendendo que as pessoas que têm a consciência humana não podem tolerar a companhia de pessoas que não têm. Porque senão, assim, existe uma lei para você, você tem que agir dentro da lei. E ele pode fazer o que ele quiser. Você luta segundo as regras, está entendendo? Você sobe no ringue, você diz, bom, daqui botou a luva e tal, só tem, você pode dar esse golpe, não vale pé no saco, etc, etc. Você sobe lá, a primeira coisa que você faz é pé no saco. E não sente que fez nada errado. Será que dá para conviver com essa pessoa? Fala, claro que não. Então você não precisa ter, vamos dizer, chegar a uma doutrina moral mais profunda para isso. Não precisa nem responder se isso é de natureza, se é o que, qual é o fundamento disso. Você pode dar uma solução meramente prática, dizer, olha, essas, não dá para aguentar essas criaturas. Eu não quero nada a ver com elas. Eu percebo que a pessoa é vagamente assim, eu saio correndo. Agora, às vezes você não percebe. A sociopatia só aparece, né, no momento de opções morais mais decisivas. E aí você percebe que o nego é insensível. Bom, se você percebeu, dê no pé. Você está entendendo? Fuja. E não vale a pena, senão você vai ter que passar a vida vigiando aquele camarada, fiscalizando, tentando amarrando a mão dele. E para isso você precisaria ter muito amor por ele. Ele pergunta, porque você tem um filho assim. Adora aquele filho, mas é que ele não presta, ele é um sociopata, cuspido e escarrado, tá entendendo? Eu digo, bom, então você vai ter o resto da vida trabalho com ele. Não tem mães e pais que gastam a vida inteira, né? Tendo problema por causa daquele filho e tentando, etc. Ué, é por quê? Porque eles o amam. Não é isso? Agora você é obrigado a amar todo sociopata que aparece na tua vida, pô. E cuidar dele como se fosse seu filho? Eu falo, graças a Deus, não, pô. Se eu tivesse vocação para isso, eu arrumava um emprego na FEBEM. Eu simplesmente digo, eu não gosto de sociopatas. Né? E se eu tivesse um na minha família, eu tentava mandar embora, para não ter que cuidar. Eu digo, mesmo se fosse um filho meu. Tem gente que tem o amor paterno é tanto, que vai passar a vida. Eu não tenho tanto amor paterno assim, não. Na terceira que ele fizesse, eu percebi que ele é insensível, eu mando embora. Fala, tu é maior idade, te vira. Já fiz o que devia fazer por você. Agora, se você é trouxa e quer continuar, né, procedendo com amor paterno até o fim, faça. É um direito que você tem, mas não é uma obrigação. Porque ninguém é obrigado ao impossível. Graças a Deus não me aconteceu, mas se acontecesse, eu, sem dúvida, mandava embora. Eu já vi casos da minha família, de parente meu também. Tá, né? Que a vida inteira deu trabalho, estava lá o nego com 60 anos de idade e estava pai e mãe preocupado que ele ia aprontar alguma. Eu tinha um vizinho também, que era meu amigo de infância. Ele catava tudo quanto era dinheiro do pai e da mãe e saía para jogar nos cavalos. afundou com a família, liquidou. Eles faziam tudo, tá entendendo? Desde porrada até as psicoterapias mais sofisticadas. O filho nunca parou. Mas é que obrigação você tem de suportar isso pelo resto da sua vida. Não existe o conceito da menoridade. Enquanto você tem menoridade, você é o responsável por ele. Depois você faz se quiser. Ninguém vai te reclamar. Porque, né, um cara de 30 anos foi lá e meteu a mão no seu dinheiro todo e tal. Você não vai chegar para a mãe dele e reclamar, né? Ao contrário, você vai considerar essa mãe uma vítima também, né? Ela está sofrendo por isso. Você não vai cobrar dela. Ademais, esse negócio de sociopatia não tem nada a ver com educação, com formação. Eu falei, é assim, porque é assim. Sociopatia é um mistério. Tem umas pessoas que não têm o sentimento moral. Pronto, acabou. Então, elas não desconfiam que estão agindo errado, não sentem, não querem saber. Ela até entende que você acha errado. E não são pessoas nada burras, sociopata é inteligente. Agora, entre os pensadores dos últimos 3 séculos, existe um número enorme de sociopatas. Karl Marx é um sociopata. O que retrata o Paul Johnson naquele livro dos intelectuais? Agora, geralmente o sociopata é muito inteligente, muito astuto. É capaz de enganar todo mundo. Porque todo mundo, vamos dizer que esteja, vamos dizer, ao alcance da burrice dele. Porque se ele é insensível a um certo sentimento moral, e você está em dúvida com aquele sentimento moral, né, ele vai pegar esse fundinho de dúvida e vai acabar com você. Vai te deixar numa desorientação tremenda. Curiosamente, são as pessoas que estão mais desorientadas, aquelas que mais se expõem a essa coisa. Entendendo? Quer dizer, porque as pessoas acreditam que é preciso chegar no fundo do poço. Ah, você está um pouco desorientado, então você precisa chegar à desorientação total, para daí você sair e falar. Né? É a mesma coisa que achar que uma doença, para ela ser curada, ela tem que chegar aos seus últimos desenvolvimentos. Mas o desenvolvimento é o chamado êxito letal. Você tá entendendo? Não deu êxito letal, acabou. Acabou o problema. Então, também existe a presunção de que se você tem uma dúvida, você deve aprofundar a dúvida até o fim. Há a presunção de que você tem a qualificação intelectual para aquilo. Então, você pega os maiores enigmas da humanidade, que nunca ninguém resolveu, né, e você acha que você vai resolver. Você não vai, você fica mais, vai ficar mais louco ainda. Então, você tem aqui um sociopata e em volta você tem uma corte de loucos, neuróticos, incapazes, fracassados, etc., que não são sociopatas, e sim mesmo é que entram na conversa do cara. Mesmo porque o sociopata tem aquela peculiar intensidade psicológica que ele não consegue ter. Né? É aquele sujeito que mente com aquela convicção profunda, entendeu? A gente fica assustado, porra, né? Eu sei que eu não posso com um sociopata. Quando eu topo um, eu digo, eu fujo. Porque se eu for discutir com o cara, tá certo? Ele é que vai confundir minha cabeça. Que a gente não tem essa, aquela intensidade, aquele negócio do Yeats, the best lack all conviction, os melhores estão sem nenhuma convicção, enquanto os piores estão cheios de intensidade apaixonada. Eu digo intensidade apaixonada é com o sociopata mesmo. A pessoa sobe em cima de um caixote e grita absurdidade, né? No qual ele mesmo não acredita, mas o acreditar ou não acreditar não é problema para ele. Porque acreditar ou não acreditar é uma opção moral também. Ele não vai se perguntar se ele está sendo sincero. Isso pouco lhe importa. Entendeu? Então, as pessoas, por isso que eu digo, a gente tem regras. Né? Então, se tem uma coisa da qual eu estou mais ou menos convicto, eu vou graduar a minha argumentação de acordo com o grau da minha convicção sincera. Se eu acredito um pouco, eu vou argumentar um pouco. Se eu acredito muito, eu vou acreditar muito. Mas um sociopata não é assim. Se ele acredita muito ou pouco, para ele não é problema. Só o que importa é se você está acreditando. Então, ele vai, vamos dizer, argumentar em favor daquilo com tudo que ele tem. Vai pegar o arsenal inteiro da dialética, lógica, heurística, retórica, tudo e botar. Bom, então você não aguenta, você não resiste. Quer dizer que se você vai se colocar neste plano, você vai se dar mal com ele. Porque você tem que entrar no plano psicológico. Você tem que olhar para a cara dele e ver que ele está mentindo. E dizer, olha, quer saber? A sua conversa não me interessa.